Rádio Correio AM 1200. CYH241, 1200 kHz, ondas médias, 20 mil watts de potência, ligando Alagoas pela informação. SCR, Sistema Correio de Rádio. Máquina do Tempo. Trazendo agora, senhoras e senhores, meninos e meninas, vovó e vovô, confira o Vale a Pena Ouvir de novo. Máquina do Tempo. Sabe aquele sucesso que marcou a sua vida? Ah, que saudade! No ar, Vale a Pena Ouvir de Novo. LS Jack é uma banda de rock brasileira formada em 1997 na cidade do Rio de Janeiro. A banda cessou as apresentações em 2005, em decorrência dos problemas advindos de complicações cardiorrespiratórias causadas ao vocalista Marcos Mena durante o período de recuperação de um procedimento de lipoaspiração. As complicações o deixaram em estado de coma por mais de 2 meses e implicaram sérios problemas de coordenação motora. Em julho de 2020, é anunciado o retorno da banda, com Vini na função de vocalista. Da junção apresenta-se o conjunto LS Jack e Vini. O primeiro álbum auto-intitulado LS Jack, lançado em 1999, trouxe o hit Você Chegou, além de Go Back, dos Titãs, e quase um segundo do grupo, os Paralamas do Sucesso. Em 2000, chegou Olho por Olho, Gente por Gente, em que a banda foi mais a fundo em busca de sua identidade. Os grandes destaques do trabalho foram O Que Fazer, O Tempo e Não Chores Mais. Foi, entretanto, apenas em 2002 que o grupo se tornou um dos mais populares do Brasil. O lançamento do terceiro disco em 2002, intitulado Vibe, Vibrações Inteligentes Beneficiando a Existência, trouxe 2 dos maiores sucessos de toda a carreira do LS Jack até então, Carla e Uma Carta. As duas canções estiveram entre as mais tocadas do ano e renderam diversas turnês por todo o Brasil, além de aparições nos principais programas da televisão. O disco teve 200 mil cópias vendidas. Vale a pena ouvir de novo, LS Jack. Vestígios pra você me achar. New Radicals, aqui ó. Máquina do Tempo. Música de 1998, The Cardigans com Love Fool. E Vale a Pena Ouvir de Novo com LS Jack. Ô, Carla, eu te amei. E tá na hora de ir embora, chegamos ao fim. Mas amanhã tem muito mais aqui na Máquina do Tempo. A nossa viagem recordando grandes clássicos, grandes sucessos, músicas que marcaram a nossa vida. Muitas recordações. Até amanhã, fiquem com Deus, tchauzão. Você ouviu Máquina do Tempo, o som do passado de volta pra você. Rádio Correio AM 1200. Agora tem mais alto astral no seu rádio. Muita alegria, alegria, muita música e os locutores mais queridos do rádio. Adoro ouvir esses dois. Está no ar, Microfonia. A sexta-feira chegou, Microfonia também. Oh, que beleza, que alegria, que felicidade. Toma aqui um suco pra você, achei que era cerveja. Ah, é? E aí, Pan, tudo aqui bem? Aqui no trabalho não pode. Não pode, não. Beijo, gente, como é que vocês estão? Tudo certinho? Sexta-feira chegou. Opa. Estamos por aqui também a todo. Isso tudo positivo, positivo? Exatamente, tudo jóia. Jóia? Bora começar já o Microfonia? Tô aqui, tô. Só deixa eu contar uma historinha. Eu odiava, tinha um amigo que falava tudo jóia. Aí ele falava, ah, tudo bijuteria. Ai, que raiva. Ai, que raiva. É a mesma coisa aquela história dos tios. É pra ver ou pra comer? É a mesma coisa. É pra olhar. Ai, que raiva. Bora começar o programa. Começo! Vem chegando pra você, descontração e diversão, aqui na nossa rádio, com sabor e sorria, com Microfonia. Microfonia começa! E aí, tudo tranquilo? Tudo na santa paz? É, aqui é o Bonfim desde pequenininho. E ali, cadê? Tá chegando, vem cá, Pan! Bora, Bonfim! Olá pra você, seja bem-vindo a mais uma edição do Microfonia a partir de agora, com gás total, informações pra você, músicas, aquelas fofoquinhas que a gente adora neste programa que a gente ama, né, Bonfim? E aqui não tem preguiça, não, e contamos sempre com a sua participação, fique à vontade! Tá no ar! Microfonia! Gustavo Mioto chegando aí! Com ou sem mim?